Thank you. 1127, pessoal guia da Mariana para o número 050. Chamei a 310, chamei a identificação, dessa via do Mediano para o nível 060. 09133, ao final do ILS 78, esse é para 2003, o ajuste na 096, informe estabilizado. 096, final de X3, chamada estabilizado, vou na 096. Programa 310, pista para 3.3, reduz a velocidade para 2.09. 3.3, 2.09, 2.09. pronto, está estabilizado, visual. 6096, completa a aproximação, chama o teu instalador, frequência 118.95. 6096, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2003, iniciei a missão para a aproximação, vai seguir o tráfego do Bang 73787, 7 milhas à sua frente. Final 1 no 0, Xenia 3, 1 no 0. Repita final, Xenia 3, Xenia 1, 1 no 8, 9, 5, 3, 1 no 0. Será bem, boa. Fala, 9, 3, 1 no 0, final 1 no 0, estabilizado, boa noite. Xenia 3, 1 no 0, boa noite. Continua a aproximação, bate pista livre, Xenia 0, 1 no 6. 0 no 6, na guarda, 3, 1 no 0. Solo aos 1-4, libera direito, chama o solo, número 2, número 19. 19. Xenia 3, 1-0. Autorizado pouso, pistão 0, vento na 3, 0 graus, 0 8 nós. Boa noite, visual com Airbus, curta final 0. Ah, 1 após a passagem do tráfego, pouso autorizado, ele era uma tipo, estão 0. Posso tráfego da final aliás, 1 após a descida, 1 0, 1 a meia. Cargo 9973, achando identificação, desce para o nível 050, vou na prova para a etapa. Obrigado, uma boa noite, 3, 9, 7, 7. 308, obrigado, uma boa noite, 3, 9, 7, 7. Pessoal, a São Bruno, você escuta. Atriz 1900, contato radar decolar, a subiu a via São Bruno para o nível 320. Via nível 320, São Bruno, Dantrix, 197. Azul 795, disse para 4.3, ajuste 90, 1.6. 4.000, ajustado 1.0, 1.6, 1.7. Cargo 9.973, deixa para 2.3, com 3 na final do ILS, ajuste 90, 1.6, informe estabilizado. Seja autorizado para 2.000, com 0.1, informe estabilizado em ILS, 997. 3197, chama Recife, frequência 126.0, alternado 128.35. 3206, 3197, obrigado. Papa, 1900, acho que é o Wish, boa noite, autorizado, você não vai me afastar. 9973, completa aproximação, chega até em Salvador, frequência 118.95. 1895, assim, curte 9973, boa noite. Salvador, boa noite, um Cotinago 9973, no final, mais travado. 973, boa noite. Autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 08 norte. Livre pouso 90, 97. R9973, sala 34, libera direito, chame o som, Lula 2, 1, 2, 1, 9. Lembrando, chamarão, solo 9, 9, 7, 9. Aeróstica Wish, autorizado o táxi, reporte na Romeu, ajuste na 017. Completa aproximação e chama a pessoa da frequência 118.95. 118.95, ajuda aí, 775, boa. Corre, Salvador, boa noite, ajuda aí, 775, você tem que ir à pista 10. 3795, boa noite, autorizado pouso, pista 10, 2902, 0 grau, 07, marcha. Pouso, 17,